Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Você já ouviu a discussão sobre o ser e o ter, não é? Há quem diga que hoje em dia as pessoas não conseguem ser sem ter. E nisso, nessa visão que uns chamam de consumista e outros de mercantilista, estaria a raiz de muitos problemas. É, vamos nessa hoje, vai. Posso entrar? Can Mr. Tully Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tully Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você, você já sabe, né? Com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem levou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas e o Kit DKT foi Lucas Machado, que comentou assim o programa Como é Duro Ser Pobre. Sem dúvida, é impressionante. É difícil provar, mas é evidente que o consumo de produtos extremamente caros seja habitual e, sobretudo no Brasil, fruto de um processo hipnótico. Essa estratégia já foi comprovada no filme Matrix. É só lembrar do bate-papo entre o agente Smith e o Cypher. Se os produtos se tornarem mais acessíveis, o glamour de obtê-los a altos preços perde a graça. Na sequência, ocorre uma arrecadação recorde pelos impostos diretos e o imposto de renda. E como consequência, tem o esgotamento dos produtos, culminando-se numa crise de abastecimento. Sem dúvida, no Brasil as coisas são caras, para evitar que o governo tenha de compensar com o aumento de obras e infraestrutura, hidrelétricas, pontes, portos, aeroportos e rodovias e etc. Se as pessoas estiverem dispostas a arcar com o custo, azar o delas, e sorte para o sistema de arrecadação e para as corporações transnacionais. No Brasil, o produto fim não é o que o consumidor leva para casa, mas sim aquele que se transforma num grilhão, também conhecido como financiamento. É ele que está por trás de todo o jogo. Pessoas endividadas ficam mais no sapatinho, pois não fazem greve nem pedem aumento. Rico de berço não troca de carro e nem expressa sua soberba com o último modelo de um carro coreano. Mas a soberba dos funcionários públicos de alto e médio escalão, a vaidade dos quase sempre snobs emergentes, estes, sim, contribuem e muito para esse sistema financeiro. Quando se compra alguma coisa cara no Brasil, você leva de brinde, porque, de fato, o que eles querem vender é o financiamento, ou seja, suas cartas de crédito. Nunca na história do Brasil os bancos ofereceram tantas vantagens, mestre, o carro. Aqui é o seguinte, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Brasil, um país sem igual e sem solução. É soberba, vaidade, grilhões, pegou pesado, hein, Lucas? Mas eu acho que você tem razão no seu enfoque, viu? O consumismo como ferramenta de controle. Gostei especialmente do gente endividada não faz greve. Não dá para generalizar, mas tem aí um excelente ponto para reflexão. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. O Lucas Machado ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. A DKT distribui no Brasil duas coisas: a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do mercado e uma consciência social como poucos. Parte dos lucros da empresa é utilizada para apoiar ONGs que atuam no combate a doenças sexualmente transmissíveis e a programas de planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKT Brasil e conheça mais a respeito. Por isso, você já sabe, na hora do amor, use Prudence. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. This is Sparta! Raul! Entendeu o que ele disse, hein? Não é bem. Quem sabe aprendendo a falar inglês, hein? E pelo Skype, no dia, hora e lugar que você quiser, com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Que tal, hein? Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. De novo, www.skypeenglishclasses.com. This is Sparta! Raul! Seu presidente é um povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Lala, vamos botar no fundo uma coisa bem especial aí. Solta aquela, vai. Eu adoro a guitarra portuguesa, eu acho que é pelo parentesco com a viola caipira, sabe? Você está ouvindo Álvaro Martins e Ângelo Jorge com Ave Maria do Mar e Fadistice Aguda. Pô, que saudade daquela terra, eu... Recebi um texto de um conhecido em que um amigo comentava sobre a conclusão a que chegou após passar uma temporada em Portugal. É de deixar pensativo, olha só. A pessoa comenta que fez uma conta enquanto esteve em Portugal, chegando à seguinte conclusão. Alugando um bom apartamento de 150 metros quadrados numa região como Estoril, computando gastos com comida e viagens pelo continente europeu, mais as despesas necessárias ao dia a dia, com algum conforto, ele concluiu que é possível para um casal viver dignamente em Portugal com cerca de 2.500 euros por mês. Vamos arredondar para 3 mil euros, vai. Que equivalem hoje a pouco mais de 9.200 reais. Ele então calculou seu patrimônio no Brasil, em torno de 2 milhões de reais, e fez a conta. Se transformar todo o seu patrimônio em dinheiro e aplicar, terá um rendimento mensal de aproximadamente 12 mil reais, o que significa 3.900 euros. Com essa renda, ele viveria muito bem em Portugal e ainda pouparia quase 1.000 euros por mês. Andaria num carrão do ano, viajaria por toda a Europa, não pagaria mais IPTU, IPVA e outras coisas às quais estamos acostumados aqui no Brasil. E mais importante, viveria da renda das aplicações aqui no Brasil sem precisar trabalhar por um bom período. Comentei com algumas pessoas que fizeram a mesma conta em dólares e compararam com a vida em Miami ou Orlando. Nessas cidades, compra-se por 400 mil reais uma casa que no Brasil custaria 1 milhão e 600. É claro que é uma análise superficial, que os cálculos precisam ser mais precisos, mas por mais que sejam necessários ajustes, que balança a gente, balança, viu? Com os 12 mil reais de rendimento, o sujeito que escreveu o tal texto não poderia manter o padrão de vida que ele tem hoje no Brasil. Vivemos num dos países mais caros do mundo. É claro que existem muitas variáveis a serem analisadas e que a decisão de se mandar do Brasil não é apenas econômica. Tenho amigos que têm tudo para ir embora, mas a perspectiva de criar os filhos longe dos avós, de deixar os laços de família e amizade, é um impeditivo importante. Mas, de novo, que balança, gente, balança, viu? Especialmente em se tratando de Portugal, país pelo qual eu tenho um baita carinho. Ó, antes que o hater me escreva sugerindo que eu vá embora do Brasil, eu respondo não. Ainda não, viu? Eu acho que ainda dá pra lutar pelo Brasil que queremos. Jane de Pilares, Gilson Bernini, Brasil do Quintal. Tá maneiro, samba, tá maneiro, samba, tá maneiro, samba, samba, tá aí. E vem chegando a madrugada, vai firmando a batucada. Quem é bamba não pode sair. Tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá maneiro samba, samba tá aí. Eu aprendi com a velha guarda que não pode ter mancada, se pisar na bola pode cair. Tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá maneiro samba, samba tá aí. Uau, olha o balanço disso, cara. É samba rock dos bons, com a Marrom Alcione. O nome é Produto Brasileiro, de Xande de Pilares, Gilson Bernini e Brasil do Quintal. É, balança aí, meu. Eu vou tirar meu chapéu pra esse som, eu vou no topo porque eu não tô de bobeira. Tá batucado o coração, vai na cadência do refrão e o povo canta a noite inteira. Nosso produto é brasileiro e quando chega fevereiro faz a gente mais feliz. Já tá provado e decretado que o samba é patrimônio cultural desse país. Bem, vamos adiante nesta reflexão com um texto de Adriana Sete, que trata de como a classe média alta brasileira é escrava do alto padrão dos supérfluos, do tal ter. Adriana ensaia uma explicação que é, no mínimo, curiosa e que incomoda, viu? Ao fundo, você ouvirá Canta Brasil, o clássico de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, que sempre toco por aqui, e com o violão de Aderbal Duarte. A classe média europeia não está acostumada com moleza. No ano passado, meus pais, profissionais ultra bem-sucedidos, que decidiram reduzir o ritmo em tempo de aproveitar a vida com alegria e saúde, tomaram uma decisão surpreendente para um casal. Muito enxuto, diga-se. É de mais de 60 anos. Alugaram o apartamento em um bairro nobre de São Paulo a um parente. Enfiaram algumas peças de roupa na mala e embarcaram para Barcelona, onde meu irmão e eu moramos, para uma espécie de ano sabático. Aqui na capital catalã, os dois alugaram um apartamento agradabilíssimo no bairro modernista do Eixample, mas com um terço do tamanho e um vigésimo do conforto do apartamento de São Paulo, com direito à limpeza de apenas algumas horas uma vez por semana. Como nunca cozinharam para si mesmos, saíam todos os dias para almoçar e ou jantar. Com tempo de sobra, devoraram o calendário cultural da cidade. Shows, peças de teatro, cinema e ópera quase diariamente. Também viajaram um pouco pela Espanha e a Europa. E tudo isso, muitas vezes, na companhia dos filhos, genro, nora e amigos, a quem proporcionaram incontáveis jantares regados a vinhos. Com o passar de alguns meses, meus pais fizeram uma constatação que beirava o inacreditável. Estavam gastando muito menos mensalmente para viver aqui do que gastavam no Brasil. Sendo que em São Paulo, saíam para comer fora ou para algum programa cultural só de vez em quando, por causa do trânsito, dos problemas de segurança e etc. Moravam em apartamento próprio e quase nunca viajavam. Milagre? Não. O que acontece é que, ao contrário do que fazem a maioria dos pais, eles resolveram experimentar o modelo de vida dos filhos em benefício próprio. Quero uma vida mais simples como a sua, me disse um dia a minha mãe. Isso, nesse caso, significou deixar de lado o altíssimo padrão de vida de classe média alta paulistana para adotar, como estagiários, o padrão de vida mais austero e justo da classe média europeia, da qual eu e meu irmão fazemos parte hoje em dia. Eu há 10 anos e ele há 4. O dinheiro que sobrou aplicaram em coisas prazerosas e gratificantes. Do outro lado do Atlântico, a coisa é bem diferente. A classe média europeia não está acostumada com a moleza. Toda pessoa normal que se preze esfria a barriga no tanque e esquenta no fogão. Caminha até a padaria para comprar o seu próprio pão e enche o tanque de gasolina com as próprias mãos. É o preço que se paga por conviver com algo totalmente desconhecido no nosso país, a ausência do absurdo abismo social e, portanto, da mão de obra barata e disponível para qualquer necessidade do dia a dia. Traduzindo essa teoria na experiência vivida por meus pais, eles reaprenderam, uma vez que nenhum deles vem de família rica, muito pelo contrário, a dar uma limpada na casa nos intervalos do dia da faxina, a usar o transporte público e as próprias pernas, a lavar a própria roupa, a não ter carro e manobrista e garagem e seguro, enfim, a levar uma vida mais sustentável, e não doeu nada. Uma vez de volta ao Brasil, eles simplificaram a estrutura que os cercava. Cortaram uma lista enorme de itens supérfluos, reduziram assim os custos fixos e, mais leves, tornaram-se mais portáteis. Este ano, por exemplo, passaram mais 3 meses por aqui num AP ainda mais simples. Por que estou contando isso a você, hein? Porque o resultado desse experimento quase científico, feito pelos pais, é a prova concreta de uma teoria que defendo em muitas conversas com amigos brasileiros. O nababesco padrão de vida almejado por parte da classe média alta brasileira, que um europeu relutaria em adotar até por uma questão de princípios, acaba gerando estresse, amarras e muita complicação como efeitos colaterais. E isso sem falar na questão moral e social da coisa. Babás, empregadas, carro extra em São Paulo para o dia do rodízio, essa é de lascar. Casa na praia, móveis caríssimos e roupas de marca podem ser o sonho de qualquer um. Claro, não é o meu, mas quem sou eu para discutir, hein? Só que, mesmo em quem se delicia com essas coisas, a obrigação autoimposta de manter tudo isso e administrar essa estrutura que acaba se tornando cada vez maior e complexa, acaba fazendo com que o conforto se transforme em escravidão, sem que a vítima se dê conta disso. E tem muita gente que aceita qualquer contingência num emprego malfadado apenas para não perder as mordomias da vida. Alguns amigos paulistanos não se conformam com a quantidade de viagens que eu faço por ano. No último ano foram 4 meses, graças também, é claro, à minha vida de freelancer. Você está milionária, é? Me perguntam eles, que têm sofás em L, óbvio, comprados na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, TV LED último modelo e o carro do ano, enquanto mal tem tempo de usufruir tudo isso de tanto que ralam para manter o padrão. É muito mais simples do que parece. Limpo o meu próprio banheiro. Não estou nem aí para roupas de marca e tenho algumas manchas no meu sofá Baratex. Antes isso do que a escravidão de um padrão de vida que não traz a felicidade. Ou pelo menos não a minha. Essa foi a maior lição que aprendi com os europeus, que viajam mais do que ninguém, são mestres na arte do savoir-vivre e sabem muito bem como pilotar um fogão e uma vassoura. PS. Não estou pregando a morte das empregadas domésticas, que precisam do emprego no Brasil, a queima dos sofás em L, e nem achando que o modelo frugal europeu funciona para todo mundo como receita de felicidade. Antes que alguém me acuse de tomar o comportamento de uma parcela da classe média alta paulistana como uma generalização sobre a sociedade brasileira, eu digo logo que, sim, esse texto se aplica ao pé da letra para um público bem específico. Também entendo perfeitamente que a vida não é tão boa para todos no Brasil e que o problema que levanto aqui pode até soar ridículo para alguns por ser menor. Minha intenção com esse texto é apenas tentar mostrar que a vida sempre pode ser menos complicada e mais racional do que imaginam as elites mal acostumadas no Brasil. Me lembrei então de um texto de Elton Simões, que na época morava no Canadá havia 2 anos. Olha só um trecho. Ó. Segundo a teoria econômica, são os preços que tornam possível a escolha e comparação de opções diferentes. O ser humano seria uma espécie de supercomputador, capaz de reduzir a um único preço variáveis ou complexas combinações de variáveis. Reduzir tudo a preços comparáveis tem a vantagem de tornar possíveis as transações humanas e tornar simples e objetivas as comparações. Em teoria, os preços contêm e refletem tudo. O preço impresso em um pacote de cigarros conteria o prazer do alívio do vício. Consideraria os minutos de vida perdida a cada cigarro, tragada por tragada. Atribuiria um valor a cada tossida futura. O preço de um litro de gasolina refletiria o prazer e a utilidade do transporte que ela propicia, e consideraria a fumaça que apaga as estrelas e polui o ar. Economia parece ser o ramo do conhecimento humano capaz de calcular o preço de qualquer coisa. Tudo poderia ser reduzido a seu equivalente monetário. Uma vez calculado o preço, tudo poderia ser comercializado, vendido ou trocado. O diabo é que calcular preços com precisão pressupõe conhecer todas as variáveis. Assume a capacidade de analisar todos os dados, projetar todas as opções e calcular precisamente o impacto de cada uma delas. Conhecer tudo, entretanto, é tarefa impossível diante das limitações inerentes à condição humana. É possível que existam coisas que não tenham o mesmo preço, ou cujo preço seja desconhecido, impreciso ou impossível de ser calculado. Talvez a existência e a condição humana não caibam nos limites estreitos da teoria econômica. Talvez as coisas externas ao sistema de preços sejam ou possam estar se tornando importantes demais para serem simplesmente consideradas externalidades. Talvez aquilo que ignoramos seja mais importante do que o que sabemos. Talvez se saiba o preço de tudo, mas não se conheça o valor de nada. Elites mal acostumadas, eu me incluo nelas, sabe? E eu acho que a maioria dos ouvintes do Café Brasil se inclui também. Considerando que no Brasil, elite é quem tem dinheiro para comprar um smartphone, um computador ou um plano de acesso à internet. É que dirá ouvir podcast. Pessoalmente, eu sinto um calafrio cada vez que eu ouço alguém falar em elites no Brasil. A linha que separa o raciocínio lógico do realismo fantástico nunca esteve tão fina. E é muito fácil esquecer que somos seres humanos que fazem escolhas, que querem conforto, viver uma vida boa e prosperar. E cada um vê prosperidade do seu jeito. Mas vamos lá, vai. Vida mais simples. Eu também adoraria poder ir para o trabalho de trem ou metrô, como eu fiz na Inglaterra ou em Nova York. Adoraria viver num país sem um abismo social. Adoraria me livrar das amarras que construí ao longo da vida, o que exige disciplina, desprendimento e capacidade de acreditar em benefícios intangíveis. Olha, eu não sei você, mas eu estou a pensar. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha humilhação? Eu perguntei. E assim então, ao som de Asa Branca, o super clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, nas vozes de Roberto Leal e Elba Ramalho, que mais este Café Brasil vai saindo de mansinho. Até mesmo a Asa Branca bateu asas do sertão. Com o espartano Lala Moreira na técnica, a burguesa Cissa Camargo na produção e eu, que vou me matricular num curso de português de Portugal, Luciano Pires na direção e apresentação. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Estiveram conosco o ouvinte Lucas Machado, Adriana Sete, Elton Simões, Alcione, Aderbal Duarte, Álvaro Martins e Ângelo Jorge, Roberto Leal com Elba Ramalho e Leônidas. Não chores, não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Quando puder, dê uma passadinha pela página da Pellegrino lá no Facebook, sabe? A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, você já sabe, e que também distribui conhecimento sobre carreira, gestão, comunicação e outros temas legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente, nunca é demais. Ó, Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde ele veio, cara, tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase de Carlos Drummond de Andrade. O cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensar que lá encontrará riqueza.